0 confirme a pista e o pátio que se encontra. No pátio 5, na 1 no centro. A gente aguarda coordenação Índia Delta Papá. Papá. Genaro! Presente, autorizado final no 7, reporte na curta. Vento 090 graus com 3 nós, altitude 1014. Repassará na curta final da 17, auxílio Delta November. Repassa 17. Cliente, copy. Papatango Índia, Delta Papá, autorizado Paulo Afonso, nível 070, via Whisky Uno. Decolo da pista 17, com curva à esquerda, subida a lotar, frequência do controle 119.35, transponda 5112. Fiquei entrando aí, vai a Wolf Taxi, aí tá, ground control 119.9. Copy, clearing at the end, we'll contact ground. Ground 121, that's Molina. Okay, 21-9. Círculo 4, chame agora Centro Recife em 126.85, alterno 25.45. 2.85.2545, 5.54, trip grato, bom dia. Gate 11, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, thank you. Iria Beto Papá, cotejo. Cotejo autorização? Cotejo vai lotar a 17, curva esquerda, que vai lotar no 070, transponde 5112-119-35. Afirmo, só atente que a rota via Whisky 1 no pátio 5 para acionamento táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo. 118.62, pátio 5, Whisky 1. Chame táxi, Índia Delta Papá. Papá. Quilo Delta Novembro, avistado, pista 17, pouso autorizado. Vento 170 com 4014. Livre pouso, trem fixo, Quilo Delta Novembro. autorizado para o Tiago. Paulo Salvador, seu 3153. Sam 3153, Galeão 340, já autorizado, cópia. Afirmativo, copia, Sam 3153. Sam 3153, autorizado, Galeão, nível 340, via Upper Zulu 14. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponda 5141. Leão, nível de voo 340 via Amper Zulu 14. Decola da pista 10 com curva direita após uma saída da El Transição Blast. Controle de saída 119.35, transponder 5141, Sam 3153. 3153, correto, está tentando que a rota é Amper Zulu 14 até Toquim e após Amper Alpha 317, conteja. Ciente, a rota é Amper Zulu 14 até Toquim e após Amper Alpha 314. Correto, porta 03, chame pronto, Sam 3153. Chamará pronto, Sam 3153, obrigado. Projeção para o ingresso aí, galera, papá. Já no reporte já de ponto no 7, né, galera, papá. Papá. O 1715, coordene com a equipe de pátio, tem um 757 da América, vai passar a sua retaguarda, está ingressando na Taxi Juliette agora, vai parquear no portão 11, portão 11 à sua esquerda. Após o parqueamento da mesa, está autorizado para o pushback e acionamento de táxi. Após o 57, provado chega em acionamento, com a nossa última 5. Autorizado, chame táxi. autorizado, chamado ao táxi, gol 804. Autorizado, pistola 7. Salvador, gol no 607, posição 6, pronto para puxar o acionamento. Informa que vai ser necessário acionar os motores na posição. Solo, gol no 807, pronto para puxar o acionamento, portão 9. 0, me chame. Quanto é? 607, na posição 6, informa que vai ser necessário efetuar um dos motores na posição. Estacionamento na posição, está autorizado, reporte plano para o puxo. Estacionamento na posição autorizado, vai chamar plano para o puxo, plano 607. 1897, vou para o puxo. Afirmativo, posição 9. Cliente, mantém a posição, aguarde o número 2 para puxo no setor. Cliente, aguardando, gol 1897. Boa tarde. Senhor Salvador, engenharizado para o papá. Tango Índia Delta Papá, contato radar na decolagem, solo para o nível 070, saída Lota. Saída Lota, 070, Papá. Ground is 3179. Good morning. Let's have a 3802 Guarulhos. 2179, send by security 3802 Guarulhos. Send by 3179. Aqui é com o Delta, mantém a escuta. Aeronave da companhia retaguarda, aguarde. Nossa, escutou, obrigado. O Beto confirme, Manati? Fama aí que é com o Delta, autorizado Salvador Manati, 500 pés, decola da pista 1-7, com curva direita, corredor axé, frequência do controle 1-19-35, transponder 0107. Correto, para acionamento táxi e decolagem, torre 1-18-62, Mike Eco Delta, bom voo. Para o táxi com 150 a bordo, 4 horas e 41 de autonomia, alterna Brasília. Com 1804, autorizado táxi à direita via Juliet e Alfa Charlie, ponto de espera da 10, torre 118-62, bom voo. Juliet Alfa Charlie, ponto de espera 1862, gol 104, tem bom dia. Para o táxi, gol 17, 15, autonomia 4 horas, alterna Galeão, 100 a bordo. 715, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa até ponto de espera da 10 na Charlie, quando a torre 118, decimal 612, como número 2 agora. Pátio Juliette Alfa, 1862, chegou na 795. Gol no 897, coordene com a equipe de Pátio após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento chame táxi. Coordenação, autorizado pushback, acionamento, reporta táxi, gol 1897. Gol no 607 na posição meia, os motores acionaram, tanto for pushback. Gol no 607, coordene com a equipe de pátio, vai passar a aeronave da companhia retaguarda, que está através do portão 09 agora. Após a mesma liberar, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Enquadernação, pessoal de solo, pode passar de aeronave aqui. Está através do 9, autorizado pushback. Gol no 607, vai chamar para o táxi da porta. Solo Salvador, T3153, posição 03, pushback, acionamento. Autorizado, reposto táxi, T3153. Autorizado, chama para o táxi, 3153. Olá, Salvador, bom dia, vou conseguir o Flor de Oscar. Papa Romeu, Whisky, Golf Oscar, Salvador, confirme a Fazenda, Lagoa do Morro, Sierra November, Eco Yankee, 065. Negativo. Confirme o pátio, a pista de decola. Pátio 5, eu te aguardo cópia, Whisky, Golf Oscar. Guarda cópia. Confirme a quantas milhas afasta de Salvador, Whisky, Golf Oscar. Passará. Uma, 7 milhas. Red Cop 3179, clear to Guarulhos, fly level 380 via Uniform Whisk 50. Departure runway 10 after right turn. Via departure Dinair transition. Salvador approach control frequency 119.35, spoke code 5152.3179. Via Salvador, onde é o gol? 7 no 5. Gol no 7 no 5, gol, olhar e manter. Linha mantém, pistão na 0, gol na 7 no 5. O gol no 8 na 7 está pronto para o TAC. 1 no 4, 2 a bordo, 0357 autonomia, tem na Brasília. No 897, vai iniciar ataque lento, vai observar a aeronave da companhia, que puxou no 0612, vai aguardar mesmo para o táxi, vai seguir até o ponto de espera, ok? Gente, seguindo com o comando, número 2, gol no 897. No 804, quadro 32, 935, controle, Rosário. 19:35, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, gol 1804. 1804, contato para a data da decolagem. Chuva está nível 3620, saída da El Transição Brasil. 1804. No 5 gol, vento calmo, mini 14, decolagem autorizada. Teve decolagem gol na 7 na 5, mini 14. Gol flex em coordenação com o centro, aguarde. Gente, 9 e 3 é a distância? Gente. Roger, Delta Papá está estimado para o pouso. Uno, uno, quatro, três, o Papá. Copiado. Com 156 a bordo, autonomia 4 horas e 55, alternativa Brasília. Gol no 607, autorizado táxi, via Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera da 10, torre 118-962, bom voo. Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera da 10, torre 186, gol no 607. No 5, decolado aos 35, 1935, controle do Agás. Chamando 1935, com bom dia. Dia. Mike Eco Delta, autorizado o táxi, aporte para ingresso, decolagem. Sou o Gol no 715, bom dia. Bom dia, no 715, vigilância, sabe ao nível 340, saída Gole. Gole, sai 340, gol 715. Salvador, Índia Zé Papá, no nivelado 070. Copiado, Índia Zé Papá, reporte para... corrigindo, reporte a 40 milhas de Salvador. Reportará 40 milhas, Papá. O 02580, desce para o nível 040, chegada à mão, ajuste no 014. Para o 040, 1014, confirmando a pista é a 17. O 02580 copiou a informação, Atis? Afirmativo. A pista em uso é a pista 10, os primeiros 90 metros estão deslocados, a operação ILS X-Ray sem um glide. O Salvador opera visual. Ah, ok, então eu tinha aquilo ainda, obrigado. Da direita via Índia e Alfa, quando no ponto de espera da 10, torre 118-612, bom voo. Gente, livre táxi, ponto de espera, chama torre 118-612, 153. Fala, Papá 9911. Papá 9911, Recife 310, aguarde cópia. Não, escuta. São Sierra, bom dia. Confirme o pátio, a pista que decola para Vitória da Conquista. Pátio da Era. Cliente, aguarde cópia, Alfa São Sierra. Sete Bravo Lima, confirme o pátio, a pista que decola para Vitória da Conquista. Ah, em frente, Air Star, decola da 17. Cliente, aguarde cópia, Juliette Bravo Lima. Guarda. Aprove de push and start, call me back, red to text. Não, red to text, tá, meu, até lá. Verifique seu transponder modo Charlie, receba a altimetria de 6.500 pés. Graças a volta. Zero controle, prossiga. Sempre informação, a gente ouviu de novo aquilo que está ativo, ainda está informando a pista 17. Está ciente que vai para 10, mas ainda está informado 17. Agradeço pelo reporte, eu vou informar a torre para modificar o ATIS. A pista em uso, confirmando, é a pista 10, LS, sem o glide, X-Ray. Copiado. Controle Salvador, bom dia, Guarulho 607, passa 2000 pés na Daldiné. Guarulho 607, contato na decolagem, submantenha nível 360, saída da EL. 30360, meu Dael, gol no 607. Controle Salvador, bom dia, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha 500 pés no corredor Axé. Informe intenções. Informação foi entrada em contato com o centro Recife, mesmo não possui o seu plano na posição lá do centro para autorizar, e o plano de voo também não possui. Entrei em contato com a sala IS e o mesmo está retransmitindo o seu plano para autorização, ok? Guarda no escudo por enquanto? Afirme. Ponto 8, alterne 1-3-3-2-5. 28.8-3-3-2-5, Recife, com a 7-5, obrigado. Solo Salvador é o 9641, no centro da formação Quilo, 3100 Fortaleza. Está informando 060. A zero. Okay. Confirmando, está mantendo 70 aí, Jesus Papá. Okay. Salvador, bom dia, boa noite, 97. Bom dia, voo 897, 360, saída Gole, vigilância. Gole para o 360, 67, bom dia. O 35, transponda 5154. Copiado, Recife 310, edição 258. Decola pista no zero com curva esquerda, na Puca, Aracaju, 1935, controle, 5154, transponda. 9911. Correto, parte 3, chave pronto, total 9911. Amarelo para o puxa, Fernando. Bravo Lima aguardando. Ranger Delta Papá, chame agora o centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 2445, Papá. Controle autoriza o 2580 prosseguir na descida? 580, desce para 2000 pés, ajuste no 0-4, reporte no localizador. 2014, reportaremos. Decolagem autorizada, pistão 0, 3153.